vou impê-la. No 755, no solo aos 37, a pista tá molhada ou tá úmida? Aqui tá seca, senhor. Lá no comecinho dela tá úmida, no momento tá seca. Ok, ciente. Chame o solo 21.1, bom dia. 21.1, obrigado. 092, apenas para informação, tráfego na sua posição de 11 horas, 20 milhas, sentido oeste, é um Alfa Tango 72, passando nível 900 em subida 180. Na 6225, desça para 2000 pés, após selo, QNH 10 na meia, e Felipe LS Ferreira Pistona 0, reporta estabilizado. Para 2000, após selo, Felipe LS, contra a estrada de Pistona 6225. 092, desça para 3000 pés, altímetro 90 na meia. 3000 pés, o 90 na meia. Gol 092. Na 6225, vetoração para final do procedimento LS Ferreira Pistona 0. Curva agora à esquerda na proa 185, aguarde o último vetor para interceptar. 185, proa aguardando, 6225. Gol no 759, chame Recife no 251, alterno no 3325. 251-3325. 5362, desça para 4000 pés, altímetro 90 na meia. 9092, reduza para 220 nós. 229, reduzindo 0910. 6225 para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 1960, reporta estabilizado. 1960, reportará 1625. O 092 nesta proa tem condições de interceptar e completar o LS? Afirmativo, bom, na 092. Se nesta proa está autorizado, reporta estabilizado. Reportarei estabilizado no LS, voo na 092. E desça para 2.000 pés, no 092, QNH1 no 096. 2.000 pés, 1.016, no 092. Zero nove dois, reduza para nota 09. Dona 092, reduza para 1809. Reduzindo para 1809, 1090. 092, vai seguir tráfego agora na sua posição de 1 hora e 6 milhas e meia, interceptando o localizador agora no rumo sudeste. É um Fokker 100, passando 2.000 pés em descida com 1609 de grau. Positivo, tem a mesma etiqueta grata no 092. Foi LS 6225. 6225, completa a aproximação, chame a torre no 895. 895. Passarei do 2223, chame Recife no 260, alterno no 288. E bom dia, Oxenar 6225. Oxenar 6225. Informe chuva leve sobre o campo, chuvisco leve, pista úmida. O vento é 1.60 graus, 1.39, está livre o pouso. Está 1.0, Oxenar 6225. Livre o pouso, 6225. E o ajuste agora é 1.0 no meia. Olá, meia, obrigado. Completar o ILS está autorizado. Negativo, temos sim então. Estamos então da presente, aprovando o dono, grato. A 092, está estabilizado no ILS, dá 1-0. Baixo. 092, chame a torre 9895. 895, 9092. Seria 2.000 para o 5362 da trip? Afirmativo, reporta estabilizado no ILS X-Ray da piscina 0. Positivo, então 2.000 reportaria estabilizado no ILS X-Ray da 1-0. 5362 da trip. 1-0-9-2, estabilizado ILS, a passar sempre agora a 1-0 vista. Baixar travado. Ok, voo no 092. Chuva leve sobre o campo, pista molhada. O ajuste no 0-6 e aguarde autorização de pouso. Sim, de livre pouso aguardando, corrigindo, aguardando autorização de pouso, voo no 092. Correto. Boa, China 6225, no solo aos 45, direita 121, décima 1, no solo. 211, 6225. É o ponto de espera, voo 649. Do reporte Paripe, desça para o 1500 pés, quando no ideal de descida, QNH 10 na meia. Tá, uma dúzia de nós. Ok, livre pouso na 10, voo 0092. Alinhar e manter 10. No 092, no solo 48, libera a direita, solo 121, décima 1. 21, cara. Hotel Oscar Zulu, livre acionamento, reposte para decolagem na RMA. Ok, tráfego na final da 10, a 1 milha do externo, ATR da Trip, reporte fora do solo, aguardando para cruzar a final da 10. É 49, decolagem da 10 autorizada, vento é 150 graus, 092. Doutor, muito bom dia, Trip 5362, full ILS da 10. Ok, o Trip 5362, informa um helicóptero decolando no setor norte do campo, um heliponto a 3 milhas no setor norte, não vai interferir na sua aproximação, chuva leve sobre o campo, pista molhada, ajuste 10 no 6 e aguarde autorização de pouso. Ajustou, senhor, ajustou 10 no 6, aguardando autorização de pouso, baixou e travou, Trip 5362. Entendi. Zul 4234, aguarde no ponto espera para ingresso. Trip 5362, livre o pouso, não no 0, vento é 140 graus, 08 nós. Realizado o pouso, não no 0 para o 5362. Vou no 649, decolado 49, chame o controle, 120, décima 8. 208, boa. Hotel Oscar Zulu, fora do solo e visual com o tráfego na final da 10. Ok, o Hotel Oscar Zulu, aproxime para a final da 10 e o senhor vai cruzar a final, a retaguarda do ATR e reporte para o cruzamento da final. Cruzará na retaguarda do ATR, Hotel Oscar Zulu. Então, Oscar Zulu, confirme o transponder acionado. Transponder 0110, senhor. Ok, qual a sua posição agora? Não estou visual com o tráfego devido à chuva leve aí no setor. Reporte aqui próximo ao shopping Salvador Norte. Hotel San Zulu, no través norte do shopping Salvador, senhor. Ok, livre o cruzamento da final, da 1-0, reposte com o cruzamento efetuado e após prossiga para a praia de Piatã e chame o controle ao ingressar na linha do litoral. Reforçará após o cruzamento e chamará o controle no ponto de Piatã. O Azul 4234, alinhar e manter 1-0. 5362 no solo ao 52, direita 121 no ponto 1, o solo. Direita limpando 2110. O azul 4234, livre decolagem da pista 10, vento é 130 graus, 03 nós. Hotel Oscar Zulu, chame o controle 120.8. Passando o hotel Oscar Zulu, está... Confirma helicóptero? Azul 4234, decolado aos 54, chame o controle. Em 120, décima 8, boa viagem. 208, Azul 4234. Azul 4234, radar contact on departure, climb to flight level 350, Puka departure. Puka departure, climb to level 350, Azul 4234. November, voo rotatória. Do 4489, reduza para 2509. No 649, chame Recife no 251, alterna no 3325. No 649, copiou o controle? Chame Recife no 251, alterna no 3325. É. Azul 4489, reduza para 2209. Lima, Kilo, Zulu, como recebe a torre em 18.6? Ok, a clareza está 2/2, clareza intensidade. Livre acionar, chame para o táxi. Acho que a Zulu prossiga. Deu para coordenação em pouso, hotel Oscar Zulu. Quatro, dois, três, quatro, chame Recife agora, frequência 2545. Correction, Azul 4234. Contact now, Recife Center on frequency 125.45. Lima, Kilo Zulu, transição intermitente, livre o táxi até a Papá, reposto para ingressar no 7. Mas é 239, Squawk ID, descendo mantém 5000 via Amman Arrival, expect LS X-ray runway 10, altimeter 1016. Azul 4489, disse mantém altitude de 3000. Soveto mantém ainda presente a proa. Limite é o curso do localizador. Estamos prolongando essa aproximação para a aeronave prosseguindo para a pista 97, levando em fio. Lima Kilo Zulu, estou autorizado a ingressar ao 97. Reporte alinhado e pronto, cabeceiro 97, Lima Kilo Zulu. Azul 4489, desse mantém 2000. Papapá, Mike Eco Delta, prossiga. Sonar, chame táxi, Mike Eco Delta. 4489, reassume navegação, vou agora no rumo de Duna para o final do procedimento LS. Nós lá no rumo de Duna para o final do procedimento LS. Zulu Novembro, chame Torre, 118, decimal 95. 3295, é pro Zulu Novembro. Torre Salvador, é pro Zulu Novembro. Papatão, é pro Zulu Novembro, tu chega final 97, bote na curta. Contará na curta, na 17, é pro Zulu Novembro. O Lima que usou tem condições de agilizar o táxi, ele decorre? Papatango Lima, que usou na escuta da torre. Lima, que usou ingresso à esquerda e aguarde para reingresso na pista. Tem um tráfego de transporte de enfermo na final da 97. Zulu Novembro, na curta final da 17, trem de pouso baixado travado. Eco Zulu Novembro, livre pouso, pista 17, movimento 1,10 graus, 0,5 mais. Tem livre pouso, 17, Eco Zulu Novembro. 4489, complete final do procedimento, chame torre 1,1895. 239, descendo mantém 3000. Azul 4489, continua a aproximação, reporte marcador externo, tem de pouso baixado travado. Vai, tem regras de voo visuais, prossiga aí via Pernambués, após Águas Claras, após direto Camaçari e Hotel Azul. Cruza na EBA, seu Sola 07, com 5 partes. A gente está autorizado, sem ingresso, tá com a pá. Frequência livre, estou assinando o ECO Zulu 90. O Zulu ali mantém, cabeceira 17. Quero embaixo travado, azul 4489. Azul 4489, livre pouso, sexto 90, vento 1-10 graus, 049. Azul 4489. Meu último aeronave? Delta livre táxi até o taxiway Oscar, reporte para ingresso lá no 735. Cinematic 2000, clear, final approach. Lima Kilo Zulu, tentando estreito o polícia do tráfego que pousou na 1-0, tem livre decolagem, pistão 7, o vento 1-10 graus, 03 nós. Azul 4489, seu solo 1-0, direita no 2-1 de Manaus. O 2-1-1, 4489. Maqueco Delta, ali mantém cabeceira na 7. Lima Kilo Zulu decolar 2-1-0, controle 1-0 de 8. Kilo Zulu contato, Sulu mantendo 1-0-0, Lima Kilo Zulu. Informe a rádio ideal de saída. Não entendi. 2-5-1 é intermitente sua transmissão. Agora 2-5-1. Sesc, 351. Quando no setor norte, está livre de interceptar a radial 351, Lima Kilo Zulu. Dá desvio, descendo até 3.000, após desvio, vou idona. Fim de Alfa Lima, prossiga. Fim de Alfa Lima, está autorizado o ingresso na... Está autorizado o táxi até o táxi aí, papai, pode para o ingresso. Mike Eco Delta, fora do sol. Mike Eco Delta, deu cola 213, controle 120, decimal 8. 208, Delta. Controle Salvador, papapapá, Mike Eco Delta, muito. Mike Eco Delta, mantém a regra de voo visuais, ele está prosseguindo para Manati. A gente prossiga. Em regra de voo visuais, Japão de Bruno na CTR, prosseguindo para o Manati, Mike Eco Delta. Delta, solicita da presença acender para ONU 1510. Mike Eco Delta, você vai prosseguir direto para Manati. Vai prosseguir direto, solicita só acender para ONU 1510. Autorizado, 1500. Clear final approach, contact now tower 118.95 America 239. Okay, 118.95 America 239. Tem aquele Zulu informe chamado para pouso em Petrolina. America 239, continue approach, report automark, let me get that locked. Yeah, port out a marker in here, America 239. Aquilo Zulu confirme, seu chamado para pouso em Petrolina, 1-2. 1-2-4-0, Lima, aquilo Zulu. Thanks. Bom dia, sem identificação, reporte para descida. Voe no rumo de Conde, da chegada Conde, aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste no 0 no meio. Contendo 2.000, autorizado, final e LS. E Alfa Lima, mantém a posição, aguarde. Sim, de Alfa Lima, tentando as três turbulências do tráfego que pousou na 190, tem livre decolagem, pista 17, o vento 160 graus, 01 nós. Nine on the ground at 19, vacate runway on the right side, contact Salvador ground 121 decimal 1. 121 and stay on the right side. 887 está autorizado alinhar e manter cabeceiro lagado. Sete livre decolagem, pistão zero, vento calmo. Índia Alfa Lima, decolado 19, controle 120, cima 8. 7808, grato, uma boa tarde. 5. 295, grato, boa. Fá Romeu, Índia Alfa Lima, correção. Para o controle, prossiga. Bom dia, controle. Fá Romeu, Índia Alfa Lima, está decolado na Coral. Romeu, Índia Alfa Lima, contato na decolagem, sou Mantenil 100, está autorizado a voar direto no rumo de Coral. Livre, uma centena e da presente direto Coral, Índia Alfa Lima. Papapapá, Lima Alfa Mike, prossiga. Excelente, papá, Lima, papá, Mike, mantém a regra de voo visuais para o destino, 500 pés, reporte livrando a CTR. É um voo dentro da CTR, senhor, e depois vai prosseguir conforme a outra notificação para Sierra 90. Pra... Vai continuar aguardando. Xané 6392, livre pouso, pista 90, vento 180 graus, 02 mais. Livre pouso, pista 90, 6392. Polo 887, decolado 221, controle 120, cima 8. 20 é agora. Controle, Índia Alfa Lima, alguma possibilidade de voar MAPVO? Qual a minha posição? É, MAPVO, Mike Alfa Papa Victor Yanefane. Mantenha direto Coral inicialmente, pois a terminal de Ilhéus opera no radar e vão ter dificuldade lá de controlar o que? Ah, ok, afirmativo. Minha intenção é da rota era voar MAP e vou pra nem ingressar no terminal de Ilhéus. Mas sem problema, vou no Coral então, onde eu for. É quando na terminal de Ilhéus solicite, aí o mesmo coordena para prosseguir direto para o desenvolvimento, até o desenvolvimento de tráfego lá, poderá mudar. Afirmativo, entende, onde eu falei, Matrão. Controle Salvador, boa noite, 87, 3000, atenção na boca. Boa noite, 87, contato, sul, vai manter nível 370, na Puca, já Maracaju. 370, 87. Mantém regras de voo visuais, frequência para coordenação e pouso, mais com Delta. Ai. 63 no bem, seu solo 23, direito no 21, decimal 1. 21 no 1 na direita, 63, 1 na 2. Prossiga 4000 e vou direto no home de Pelo. Lima Kilo Zulu, centro em Dallas, seu pouso será realmente em Petrolina. Lima Kilo Zulu, controle. É o centro indaga se seu pouso será realmente em Petrolina, confirme. Vovó Mike, frequência de pré-coordenação e pouso, lembra Vovó Mike. Liga Lima que Luzulou. Então, pouso realmente em Petrolina conforme o plano. Ah, Romeu Lima, prossiga. Direcionar chame táxi, Romeu Lima. É, confirma para o controle. Nós conhecemos, o centro apenas indagou e nós questionamos conforme o plano. Tchau. O Lima Kilo Zulu. São 359, bom dia, sem identificação, desmantenha 5000 na chegada Ponte, aguarde LS X-Ray, ajuste no 0 no 6, pistinhoso no 0, então 3859, na chegada Ponte. Então, vamos chamar Recife então agora. Chame Recife, solicite diretamente o mesmo. Frequência 2545, gol no 887. 5217, desse mantenha 3 mil pés. Vicente, reporte para o cruzamento do trabalho de todos os Santos em Bruno Online. Triplo 217, desse mantenha 2000 após pelo, vou e Duna para o final do procedimento ILS. 2000 após pelo, Duna, final do procedimento ILS, 5627. 5217. O 9083 está autorizado a linha decolar, pista 90, vento 240 graus, 04 nós. Pelo Zulu, mantém nível 00, se está terminado, chame Recife 12545, Lima, pelo Zulu. Zero graus, 039, o meu Romeu Lima. O meu Romeu Lima guarde coordenação controle. O Romeu Lima está autorizado, táxi via pista, cabeceira 35, é ponte alinhada. A 359, desce uma até 3000. Ele para coordenação em pouso, limpa para mais. O 083, decolar 232, controle no 20, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Solicita desvios, autorizar desvios. Índia Alfa Lima. Salvador, bom dia, bom 083, cruza 1700 pés para o 400 na Tael. Colo 083, contato na decolagem, submantém nível 400 na saída da El Leda após bridge. Da El Leda bridge, gol 9083 para o 400. Romeu Lima está autorizado a decolagem, pista 35, vento 210 graus, 04 nós. Siga o teste Zulu. Romeu Lima, deu colo 234, controle 120, decimal 8. Cruzamento do aeródromo. Sede mantendo o corredor axé, reposte próximo aí à praia de Buracinho, até o Axé Zulu.